Romanos capítulo 8, verso 26, eu queria ler com você este texto. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus, uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu à igreja que estava em Roma. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repita comigo. O Espírito nos ajuda na fraqueza. Porque eu não sei nem o que pedir. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Abra também a sua Bíblia na carta de Tiago. Capítulo 3, não há nada mais precioso nessa terra do que ter a revelação da palavra de Deus e ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada mais precioso. E há uma diferença quilométrica entre ouvir uma mensagem, por mais espetacular e impactante e emocionante que seja essa mensagem ou o mensageiro, há uma diferença quilométrica entre ouvir uma mensagem e receber uma palavra de Deus. Pode um auditório inteiro sair aplaudindo um pregador pelo seu sermão, pela sua ministração, e não ter recebido nenhuma palavra de Deus. Mas pode alguém simples, sem nenhum atrativo de eloquência ou de linguagem ou de conhecimento, pregar um texto simples, simples, simples e acontecer poderosas transformações na vida de alguém. Nós estávamos ouvindo lá um testemunho e é um relato mesmo, um testemunho dos irmãos lá em Santarém, que o pastor muito simples, muito humilde, lá do interiorzão, pregou: irmãos, nós vamos falar aqui de Paulo e Silas na cadeia, porque Paulo e sua esposa foram usados por Deus naquela noite. E aquele irmão pregou que Paulo e sua esposa experimentaram algo de Deus na cadeia, e Deus fez uma obra sobrenatural naquele culto, irmão. Alguém ensinou depois para o irmão que Silas não era mulher e muito menos esposa de Paulo, mas pregou. Não importa, não é a eloquência ou a quantidade de informação intelectualizada, e sim o quanto o Espírito de Deus tem acesso ao meu espírito. Para até mesmo, quando acontece alguma palavra ou alguma coisa como essa que eu citei de exemplo, não seja empecilho para o Espírito de Deus transformar uma vida. E eu quero que o Espírito de Deus derrame sobre nós nesta noite porções de vida que transformam cada um de nós. Tiago, capítulo 3, diz assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Ore ao Senhor mais uma vez. Coloque diante do Senhor a tua vida, teu coração, e nós vamos pedir que o Senhor realmente revele sua palavra. Nós não queremos passar esse tempo ouvindo algo que vai se perder, mas queremos receber uma porção de sementes, de fogo, uma porção de intervenção de Deus sobrenatural, mudando mais um pouquinho toda a nossa vida. Espírito do Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha sobre cada um de nós, cada um que está nos ouvindo neste momento, e transforme a nossa mente. Senhor, que o Senhor destrua fortalezas, que o Senhor leve embora a cegueira dos nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para recebermos algo de Ti que é poderoso e que vai impactar e transformar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.